Passista em 5, continua a via para 2006, de forma estabilizada, ajuste no 019, tráfego que precede 10 milhas à frente. 7, prossegue via no 019-423. Continuo com o Ion da Sevilla para 4.6, registro no 019. Bom, comandante, vamos manter a circulação 4.000 via chegada a bosta. Então em 118 decimal 95 tem depois. 95, bora. Deixa para 2.000 pés, ajuste no 019, livre LS. Tráfego que precede 15 milhas à frente. 19 horas, tudo bem. Sempre viu com o 1970. Afirmativo, ajuste no 019. 235, chame a torre, 118. Chama a turma 118. Alerta Matheus 0, Metro 36. Alerta Matheus 0, Metro 36. Lama 3305, VEP via chegada com a média de ouro para 2.000 pés, ajuste no 0.19, 3305. Você papog com a média de tarde. Mas eu entendi a pergunta. Correio 892. 895, obrigado. Retorno ao 30, grau 079, pulo autorizado, pistão da Décima. Sempre o pulo da Décima, deu o sinal, pistão. Salvador é 16313. Positivo, 3850, 3850 lá em Guarulhos, para o 0300. Estou falando com a construção do grupo. Ah, queria desculpar, meu amigo, eu ia chamar a companhia, 6313, desculpa. Chame o centro Recife, frequência 128.35, antena 123.0. 12835, 130, muito obrigado, uma boa noite. Camarada, ponto 0, ponto 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Desarme alerta, eu risco avistando, voo 9888. 888, chama a torre 8-9-9-5. Tá, boa. Salvador, voo 1-8-8-8. Voo 9888, vento 1-5-0 graus, 049, depois do outro lado, pista na cara. 5, tráfego 8 milhões na sua frente, iniciou edição para aproximação, forma estabilizada, vem trabalho de ajuste. Jesus para aproximar, livre elétrica, quadrado, está 3-3-0-5. 8-8-8, torre em 1-8-9-5. 980, passou posição Puca, cruza nível 960, chama o centro. Frequência 1268, sempre caso negativo, 125.45, azul 4980. Chama o centro 1265, 2545, ao centro. Sou 4980. Sala 07, via Alfa, Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 5033-05, obrigado. 774. 774. A possibilidade de fazer a coral no alto, pra boa figura? Não. Muito boa noite, será o 9973. Está no pátio de carga, solicito o 360 para a cópia negativa Renato. Ao 9973, aguarde só um instante para a cópia. Prepare-se sair da Arbor 1. Aguardando a Arbor 1, Nené. Nené? É. Mas oi. Obrigado, meu Deus. Mantenha na Star, fazendo via para 2003. Geral 9973, copia? Copia. Autorizado Salvador Confins, via 21, livro de voo autorizado 360, Saitar com 1, eleva posição nítico. Transponder. Aguarde, decolando acima zero com a primeira curva direita, esperar o 9973. Sim, vem 4230, Arbor 1, Eleva, Nítico, aguardando o transporte, decola da 10 com curva direita, esperar o 9973. Esperar o 9973, cotejamento está correto, na guarda o transporte, chame pronto no 43. Agora pronto, 43. 3974, se eu tiver informação. Bem? 774, boa. Próximo compra, configura no Eclera. Comandante autorizado da Coronel Puxmano 0, saída Coral 1 Alfa, controle 120 do Chama 8, acione 02 do Jornal. Garulho 80 Porto Seguro, Coral 1 Alfa, controle 208, controle 0221, azul 274. Correto, azul 774, sendo parado, Puxmano 0. Liberado, eu falo estabilizado. 163, desça via chegada ponte para 4.10, ajuste no 0, 1, 9. Controle 1208, responda 5051.

Beleza, decolagem azul 4959. 3305, copia? Copia. 33030 para Recife, decola da pista 10, sai da Puga, transição